Olá, galera, canal 2 da Rádio Antena Web. Neste momento estamos iniciando o programa Antena Web Show, aqui pelo seu canal 2 da Rádio Antena Web, neste domingo. Muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência. E vamos iniciando, deixando o nosso endereço eletrônico, né? Para você aí fazer o seu contato através do MSN, do Facebook ou pelo e-mail, né? Tudo neste endereço, joaonatal.urania@hotmail.com. Repetindo, joaonatal.urania@hotmail.com. E vamos desfilando a nossa primeira participação aí do programa Antena Web Show. Desfilando aí, só para contrariar, essa tal liberdade. E depois, Paulo Gonzo, Deixa-me Entrar. Agnaldo Rayol, Tormento d'Armore. E depois, Biafra, Sonho de Ícaro. E fechamos esse bloco aí com Jessé, Porto Solidão. Com essa tal liberdade, se estou na solidão pensando em você, eu nunca imaginei sentir tanta saudade. Meu coração não sabe como te esquecer. Eu andei errado, eu pisei na bola, troquei quem mais amava por uma ilusão. Mas a gente aprende, a vida é uma escola, não é assim que acaba. A vida é uma escola. Deixa-me entrar. Sorri para mim. No teu olhar sei que é um sim. Põe-me à vontade. Vem mais para mim. Quando me ignoras, dói só por doer. Ardo quando tu me envolves, eu morro só para te ver. Ficar. Olha para mim. Do teu olhar sei que é um sim. Põe-me à vontade. Show. Antena Web Show. Produção e apresentação de Mendonça, diretamente do Estúdio 2, Urânia, São Paulo, Brasil, para Canal 2 da sua Rádio Antena Web. Antena Web. Antena Web. Antena Web. Tormento del mare, viso sereno. Mi incanta che mancanza mi fa. Sei io sempre qui. Do alto

na palma da minha mão, sopraria com sentimento e deixaria seguir sempre rumo ao meu coração. Meu coração, a calma de um mar que guarda tamanhos segredos, diversos naufragados e sem tempo. Rimas de ventos e velas, vida que vem e que vai, a solidão que fica e entra me arremessando contra o cais. Rimas de ventos e velas, vida que vem e que vai, a solidão que fica e entra me arremessando contra o cais. Programa Antena Web Show, aqui pelo seu canal 2 da Rádio Antena Web, neste domingão. Muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência e aquele abraço para cada um de vocês, hein? Agora, na sequência da nossa programação, trazendo muito mais música para você, porque hoje também vamos desenvolver o tema aí, saúde das unhas, né? São os profissionais aí da comunicação, médicos, né? Professores e alunos da Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Minas Gerais, né? Daqui um pouquinho, né? Vamos com mais três músicas aí, depois vamos entrar nesse tema aí, muito importante aí pra gente ouvir, hein? E vamos então aí, iniciando o nosso bloco com Angela Rorô, meu grande amor. Depois, vai de roda, Arthur Andrade. E fechamos o bloco aí, Chão de Giz, Elba Ramalho. E depois sim aí, nosso tema, né? É saúde das unhas, hein? Fiquem atentos aí, depois tirem as suas conclusões, ok? E também quero deixar aí o meu endereço do Facebook, do MSN e do e-mail. ronatal.uranha@hotmail.com. Adicione e entre em contato comigo aí para críticas, sugestões, ok? Aquele abraço para você, obrigado pelo carinho da sua audiência aqui no canal 2 da sua Rádio Antena Web. Amor, não chegue na hora marcada, assim como as canções, como as paixões e as palavras. Me veja nos seus olhos, na minha cara lavada. Me venha sem saber se sou fogo ou se sou água. Amor,

essa solidão. Espalho coisas sobre um chão de giz. A merda se avane os todos a me torturar. Fotografias recortadas em jornais de folhas. A miúde, eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Disparo balas de canhão, é inútil, pois existe um grande vizinho. Há tantas violetas velhas sem o colibri. Queria usar, quem sabe, uma camisa de força. O de Vênus. Mas não vou gozar de nós, apenas um cigarro. Vou a nocaute outra vez. Oh, oh, oh, oh, oh. Pra sempre fui acorrentado no teu calcanhar. Meus 20 anos de boy. That's over, baby. Freud explica. Não vou me sujar fumando apenas um cigarro. Te beijar, gastando assim o meu batom. Oh, oh, oh. Quanto ao pano dos confetes, já passou meu carnaval. Ei, ei. Isso explica porque o sexo é assunto popular. Queria usar, quem sabe, uma camisa de força ou de Vênus. Mas não vou gozar de nós, apenas um cigarro. Nem vou te beijar, gastando assim o meu batom. Agora pego o caminhão, na lona, vou a nocaute outra vez. Eu sempre fui acorrentada no seu calcanhar. Meus 20 anos de boy, that's over, baby. Freud explica. Não vou me sujar, fumando apenas um cigarro. Nem vou te beijar, gastando assim o meu batom. Quanto ao pano dos confetes, já passou meu carnaval. Você ouve? É assunto popular. No mais, sou indo embora. No mais. Thank you. Saúde, consciência. A informação a serviço da qualidade de vida. Olá, coloridas, discretas, extravagantes. Sempre há um tipo de unha para todos os gostos. Hábito milenar, o cuidado com as unhas faz parte da rotina de muita gente, principalmente das mulheres, que adoram trocar a cor do esmalte. Mas não é só isso. Além da estética, essa pequena parte do corpo tem várias outras funções importantes para a nossa saúde. Pensando nisso, a série dessa semana entrou no universo das unhas. Para começar, a gente traz uma questão. Afinal, qual é a função delas? Acompanhe na reportagem de Jordânia Souza. Reportagem especial. Imagine se você não tivesse unhas. Além da aparência incomum, as extremidades dos dedos viveriam machucadas. É, mas o corpo humano é tão perfeito que até os mínimos detalhes têm a sua proteção. E além disso, as unhas também funcionam como pinças. Isso mesmo. É por causa delas que a gente consegue segurar com firmeza os objetos. E para saber mais sobre as unhas, eu conversei com o dermatologista do Hospital das Clínicas da UFMG, Leison Tassara. Ele explica como deve ser o aspecto ideal dessa parte do corpo. Ela tem uma coloração, né, transparente, mas em função da pele que encontra-se por baixo dela e da boa aderência dela, ela então mostra esse rosado. E a superfície dela deve ser uma superfície lisa. Normalmente as unhas nas mãos elas crescem mais ou menos 2 milímetros por mês, enquanto as unhas dos pés crescem mais ou menos 1 milímetro por mês. Cor, descolamentos, descamações, formato. Esses são os dados fundamentais para observar se as unhas estão realmente saudáveis. Outro cuidado importante envolve justamente o famoso hábito de fazer as unhas. O ideal é mantê-las curtas e evitar o excesso de esmalte, que pode causar irritações. Também não é recomendável tirar a cutícula, como explica o dermatologista Gleison Tassara. Se você remove a cutícula, você facilita a penetração de resíduos químicos, bactérias, fungos, e isso a longo prazo pode levar ao surgimento de infecção, de inflamação e, consequentemente, provocar algum tipo de defeito permanente ou transitório nas unhas. É, mas como muita gente adota esse hábito, o ideal é não retirar uma quantidade muito grande da cutícula. Lembre-se, ela é a proteção da unha. Além disso, o dermatologista Gleison Tassara tem outra dica para deixar as unhas bem cuidadas. Uma coisa que as pessoas esquecem é de passar hidratante sobre as unhas. Isso ajuda porque a unha tem na composição dela água. E a perda de água pode levar a fazer com que ela comece a se quebrar pela desidratação. Viu só? Até as nossas unhas precisam ser hidratadas. Não se esqueça disso na hora de cuidar delas. Jordânia Souza para o Saúde e Consciência. Obrigado ao dermatologista Gleison Tassara pela participação. Olá. A quem acredite que elas trazem sorte. Outros já acham que o surgimento delas se deve à quantidade de mentiras que as pessoas contam. Lendas à parte, as manchas das unhas podem ser uma janela para a descoberta de inúmeros problemas no organismo. Por isso, é importante ficar de olho nessas alterações. E para começar o programa de hoje, o dermatologista e professor da Faculdade de Medicina da UFMG, Claudemir Aguilar, explica quais são os problemas que podem interferir na saúde das unhas. Doenças sistêmicas, doenças localizadas, então distúrbios, por exemplo, da circulação, diabetes, insuficiência renal e também a presença de parasitas, de fungos, de traumas ungueais por calçados inadequados. Realmente são vários os motivos que podem alterar a cor e o formato das unhas. O problema pode ser desde um trauma simples até algo mais grave. Quem é fumante ou faz uso crônico de medicamentos, por exemplo, tende a ficar com as unhas amarelas. O dermatologista do Hospital das Clínicas da UFMG, Gleison Tassara, cita outro caso. Por exemplo, né, tem uma listra escura nas unhas. É interessante que o dermatologista avalie essa listra escura para saber se ela é uma listra benigna. Na grande maioria das vezes, essa listra é benigna. Mas existem casos que poderia até mesmo ter indicativos de um câncer de pele, debaixo da unha. E as manchinhas brancas que aparecem nas unhas? Essa é a dúvida do quadro Quero Saber de hoje. Quero saber. Meu nome é Thais Amélia, eu sou estudante e eu queria saber o que, que significa aquelas manchinhas brancas na unha. O dermatologista Gleison Tassara é quem responde a pergunta da Thais. Essas manchas, elas podem surgir espontaneamente e sem uma causa específica e aí não ter nenhum problema, ou poderiam ser indicativos de alguma manifestação de uma doença interna. Mas a grande maioria das vezes elas estão ligadas mais a algum trauma na região da ao realizar a cutícula, ou em algumas profissões que tem muito contato com sabão, detergente, ou que tem alguma pancada no dedo. Mas vale lembrar, as alterações na unha podem ser um indicativo de outros problemas. É o que explica o professor Claudemir Aguilar. Mas esses problemas não são sintomas que vão ocorrer só nas unhas. Então não há um sinal de alerta, assim, ah, sua unha está com esse problema, você está com tal problema. Os outros problemas, a repercussão sistêmica deles é que muitas vezes vai levar o indivíduo ao médico. Obrigado aos dermatologistas Claudemir Aguilar e Gleison Tassara, da UFMG. E você, gostou? Participe! Faça contato através do e-mail Saúde e Consciência sobre as Unhas está de volta. E hoje nós vamos falar de um assunto que é um terror para quem precisa usar sapato fechado constantemente. Micoses. A combinação de calor e umidade é um prato cheio para a proliferação dos fungos, que são os agentes causadores desse problema. Por isso, as unhas dos pés acabam sendo as mais afetadas. Mas é bom ficar atento. As micoses também podem atacar as unhas das mãos. Quer saber como prevenir isso? Então fique ligado na reportagem especial desta quarta. Jordana Souza, é com você. Reportagem especial. Quando se instala no cabelo, é conhecida como pelada. Nos pés, ganha o nome de frieira ou pé de atleta. Já para as unhas, não existe nenhum apelido. Mas você sabia que as micoses dessa parte do corpo são as mais difíceis de tratar? Quem explica isso para a gente é o dermatologista e professor da Faculdade de Medicina da UFMG, Claudemir Aguilar. É porque o tempo de tratamento tem que ser maior. O fungo ele tem um acesso mais difícil. O fungo está no leito da unha, está por dentro. O outro está na superfície da pele. O fato da unha também ser um tecido, né, de crescimento diferente da pele, da medicação às vezes não atingir concentrações adequadas na unha, igual atinge em outras regiões, né? O professor também esclarece quais são as formas mais comuns de transmissão dos fungos. Geralmente o indivíduo adquire o fungo em contato com o ambiente ou em contato com pessoas que têm o fungo. Aí, por exemplo, locais onde muita gente frequenta, tipo sauna, clube, a chance é maior, mas o indivíduo pode adquirir com um calçado aberto, por exemplo, o esporo pode cair numa região da unha onde tem aí alguma solução de continuidade e aí ele iniciar a infecção. Descolamento nas unhas e formação de escamas. Esses são os principais indícios das micoses. Nessa hora, muita gente apela para as famosas receitas caseiras. Mas isso é um erro. É o que alerta o professor Claudemir. Se você não tem o diagnóstico, você vai usar uma receita caseira e o diagnóstico. Quem que deu? Foi feito o exame micológico? Esse produto que vai ser usado tem comprovação de eficácia? Então você pode usar alguma coisa que vai mascarar ali o processo. O problema vai continuar, ele pode ficar mais intenso e dificultar mais o tratamento. Viu só? É fundamental procurar o dermatologista nesses casos. É ele que vai indicar qual o melhor tratamento. E para quem usa sapato fechado e não tem como fugir disso, o professor dá algumas dicas. Tem alguns agentes antimicose em forma de pó que a pessoa pode usar, alguns com conteúdo assim, de enxofre, que é bom a pessoa também usar, manter o pé mais enxuto, usar meias de algodão. Realmente a falta de ventilação nos pés acaba aumentando as chances de ter micose, mas é válido seguir essas dicas e, claro, ficar atento à higiene das unhas e dos dedos. Jordânia Souza para o Saúde e Consciência. O Saúde e Consciência termina aqui. Daqui a pouco, mais música. Olá! Um aperto de mão, um aceno para se despedir de alguém, a hora de colocar uma aliança no dedo. As unhas não são estrelas nesses momentos, mas se a aparência delas está ruim, todos os olhares se voltam para elas. E já que o assunto envolve a beleza das unhas, o programa de hoje já começa falando de uma mania comum, roer unha. Você sabia que além do problema estético isso pode causar outros danos? É o que explica o dermatologista do Hospital das Clínicas da UFMG, Gleison Tassara. Dependendo da forma com que ela é ruída, com o tempo isso pode provocar o surgimento de manchas escuras, poderia levar ao surgimento de infecção, inflamação e, em algumas vezes, levar até uma lesão definitiva da matriz. E quando a matriz ela é lesada, o paciente fica com defeito permanente na unha. E quem nunca ouviu falar de receitas para evitar essa mania? São muitas, mas o dermatologista e professor da Faculdade de Medicina da UFMG, Glaudemir Aguilar, dá uma orientação diferente. Isso aí a pessoa tem que, às vezes, procurar um psicólogo, né, para analisar, um tipo de compulsão, né, trabalhar aí a questão da ansiedade. Outro problema comum das unhas é popularmente conhecido como unheiro. E é sobre isso a dúvida do Quero Saber de hoje. Quero Saber. Meu nome é Maria Helena Pereira, eu estou com 56 anos e eu gostaria de saber o que acontece com essas coisas que dá na unha, por exemplo, que se fala que é unheiro. Dermatologista Gleison Tassara é quem responde a dúvida da Maria Helena. Esse quadro, que é conhecido popularmente como unheiro, tem o nome médico de paronítia. Num primeiro momento pode ser um quadro agudo, com presença de vermelhidão, pus, e se o quadro vai evoluindo, ficando crônico, sendo de paronítia crônica. E aí leva ao surgimento de manchas nas unhas, alguma descarga de pus, colamento das unhas. E realmente está estritamente ligado ao contato com água, com sabão. Gleison Tassara também orienta sobre a prevenção do unheiro. É usar luva, né? Ou você evita o contato com água, sabão, detergente, produtos químicos de limpeza, ou então utilizando luva para todas as vezes você ter contato com essas substâncias. Porque, do contrário, somente a pomada não vai conseguir resolver, não. E para fechar o programa de hoje, o professor Claudemir Aguilar dá algumas dicas para quem tem unha encravada. A pessoa que tem unha encravada tem o jeito de cortar a unha, que às vezes favorece, evitar arredondar os cantos das unhas. Os calçados adequados, algumas unhas têm defeitos na formação dela, que ela fica com a curvatura aumentada. Às vezes precisa de um tratamento cirúrgico. O Saúde e Consciência de hoje fica por aqui. Obrigado aos dermatologistas Gleison Tassari e Claudemir Aguilar, da UFMG. Olá! Que mulher não gosta de ter as unhas bem feitas? O hábito que surgiu na China há milhares de anos, hoje é uma das práticas mais populares no Brasil quando o assunto é estética. Mas você repara como os materiais utilizados nos salões de beleza são manipulados? E a esterilização? Qual é a forma adequada de fazê-la? Quem sempre observa esses detalhes é a recepcionista Joelma Santana. Acompanhe o depoimento na reportagem de Jordânia Souza. Reportagem especial. É uma prevenção e como existem riscos, né, na área, né, da saúde, né, então é uma prevenção, então tem que ser esterilizado, é importante. E a Joelma está certa. Estar atento à esterilização dos objetos usados no salão é uma das maneiras de evitar uma série de problemas. E engana-se quem pensa que o mal está apenas no alicate. Todos os outros utensílios também podem transmitir doenças. É o que explica a infectologista e professora da Faculdade de Medicina da UFMG, Marise Fonseca. Dependendo do utensílio, a gente pode transmitir agentes infecciosos como fungos, que são os responsáveis pelas micoses, bactérias e vírus. A gente fala de fungo e bactéria quando estamos tratando de lixa e palito. E às vezes também verruga, né? A verruga é causada por um vírus. E quando a gente pensa em vírus, nós estamos falando aqui de hepatite B, hepatite C e HIV. E eles são veiculados quando você tem envolvimento de sangue. Então é mais comum quando você vai tirar a cutícula com alicate. Por isso, é importante observar se o salão de sua preferência segue as normas da vigilância sanitária. Ou seja, é fundamental que ele esteja regularizado e que tenha o aparelho de autoclave, que é indicado para esterilizar os objetos metálicos. Mas fique atento, antes de passar pela autoclave, é necessário que os utensílios estejam limpos. A professora Marise faz mais alguns alertas. Lixa e palito são descartáveis, você não pode usar em pessoas diferentes. Tem que observar se você está usando a bacia com água, se tem um plástico que vai ser descartado nesse lugar que você está fazendo a sua unha. E não é apenas os clientes que correm riscos, as manicures também. Quando a gente fala de riscos em salão, a gente tem que lembrar que as manicures também têm risco, né? E que tem uma indicação de tomar a vacina de hepatite B, porque quando elas estão fazendo a cutícula e tem um sangramento, elas imediatamente vão com o pozinho e põem a mão sobre o sangue. Tem risco para o cliente, tem risco para a manicure. Por todos esses motivos, o ideal sempre é ter o próprio kit e completo. E lembre-se, esse kit jamais deverá ser compartilhado. Jordânia Souza para o Saúde e Consciência. Obrigado à recepcionista Joelma Santana e à infectologista Marise Fonseca. E a série sobre as unhas fica por aqui. Perdeu algum programa? Não tem problema. Você pode ouvir todas as edições passadas no nosso site medicina.ufmg.br/rádio. Com trabalhos técnicos de Tiago França, essa série foi produzida por Jordânia Souza. Eu sou Lucas Rodrigues. Saúde para você e até segunda. Você ouviu Saúde Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina em parceria com o Hospital das Clínicas e Escola de Enfermagem da UFMG. Me fez chorar por muito lhe amar. chore, mas sinta por dentro a dor do amor. Antena Web Show, aqui pelo canal 2 da sua rádio Antena Web. Paulo Sérgio, a última canção abrindo a nossa segunda hora do programa. E na sequência, Paula Fernandes, Quando a Chuva Passar. Já cansei de viver iludido, só pensando em você. E lembrando para você o meu endereço eletrônico: joaonatal.urania@hotmail.com. Aí o Facebook, MSN ou também pelo e-mail, ok? joaonatal.urania@hotmail.com. E para você não sou ninguém. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Pra que falar se você não quer me ouvir? Fugir agora não resolve nada. Mas não vou chorar se você quiser partir. Às vezes a distância ajuda. E essa tempestade um dia vai acabar. Só quero te lembrar de quando a gente andava nas estrelas, nas horas lindas que passamos juntos. A gente só queria amar e amar, e hoje eu tenho a certeza, a nossa história não termina agora. Pois essa tempestade um dia vai acabar. Quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abre a janela e veja, eu sou o sol, eu sou o céu e o mar, eu sou o céu e o inferno. É isso. Só quero te lembrar de quando a gente andava nas estrelas, nas horas lindas que passamos juntos. A gente Antena Web Show, produção e apresentação Mendonça, diretamente do Estúdio 2, Urania, São Paulo, Brasil, para canal 2 da sua rádio Antena Web. Acabar quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abra a janela e veja, eu sou o sol, eu sou o céu e o mar, eu sou o céu e o fim, e o meu amor é imenso. Marcinho. Antena Web Show, aqui pelo seu canal 2 da Rádio Antena Web, neste domingão. Aquele abraço para você que está aí, né, ouvindo o programa Antena Web Show. Muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência. I'm far away from nowhere. On

Antena Web Show. Produção e apresentação, Mendonça, diretamente do Estúdio 2, Urânia, São Paulo, Brasil, para o Canal 2 da sua rádio Antena Web. Antena Web. Antena Web. Antena Web. Observando hipócritas disfarçados rondando ao redor, amigos presos, amigos sumindo assim pra nunca mais. Recordações, retratos do mal em si. Melhor é deixar pra trás. Não, não chore mais. Não, não chore mais. Oh, não, não chore. Quentar o frio, requentar o pão e comer com você. Os pés de manhã pisar o chão, eu sei a barra de Este é o seu canal 2 da Rádio Antena Web. O programa é Antena Web Show. E eu sou Mendonça, contigo até as... Opa, 2 horas, né? Vamos estipular a hora, o horário não, porque a gente não sabe a hora que está rodando, né? Mas em Portugal é 18 horas, aqui no Brasil 15 horas, né? É uma diferença aí de 3 a 4 horas, né? E daqui mais... uns 2, 3 dias aí estaremos iniciando aí a nosso horário brasileiro de verão, no domingo, né? Inicia

had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Yes, it was my way. Sono tanti anni che faccio viaggi. Viaggio e conosco persone, e attraverso questi viaggi provo a conoscere anche me stessa. Credo sinceramente che le persone sono fatte dalle mani che si danno, dalle promesse che si legano, e credo che l'amicizia sia un valore assoluto oggi nel mondo e nella nostra anima. La prossima canzone è dedicata a tutte le persone che hanno coraggio. La geografia del mio cammino. E di chi sarà il coraggio allora, se non sarà il mio? Se si spegne quella luce resto io. Passato carico di genitali,